para o peru, tá machucando, para o peru, tá machucando. Não para que eu tô gostando, vem por cima do pau do detalhe. Para o peru, tá machucando, para o peru, tá machucando. Não para que eu tô gostando, vem por cima do pau do detalhe.